Voltei para 2000 pés, estou em Duna, no decote. Echo Victor Golf, clear to line up and take off runway 10, winds 130 degrees, 9 knots. Daí a 4-5 a órbita que siga na chegada responsabilizada no localizador. Gente, conselho nosso vai responsabilizar o localizador. Minha parte. 4-8-9-4, reduz a velocidade para 2-3-0 nós. Passa uma tela, 2-3-0-9, 3-3-0-9. 9-1-8-9, seu condição aí, Luana, 2-0-2-0? É, Eu não sei se você vai fazer isso. Eu não avião 189, para o seu localizador, com a direita 3050, aporte estabilizado. Direita 3050, reportarei. Continuando, 2189, direita 050, aporte estabilizado, desça para 2007. 2007, 2018. Tá, 3894, desça para 4010, se possível, mantenha a velocidade do seu pensamento. 4574. Echo Victor Golf, airborne at 29, contact superior. Have a bad approach, request to 120.8. 28, thank you, Echo Victor Golf, good day. Joe, say that good. This is one of the questions. And I got to show the turn on the way to get some other things. Come on. And Alpha Echo Victor Golf, leaving 3000 for 260, good afternoon. Eu vou fazer uma pista. Contra 3, 2, 4, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, Lanzando, virar as fichas, curva à esquerda, pela 290. 290 graus, 0 mais. Posso autorizado, no meu 4. Relado na mala, decolado os 3 anos, controle 208. Boa noite. 208, boa noite. Alpha Echo Victor Golf, there is any chance to fly direct to Motoko? It's Mike Oscar Tango Bravo Oscar. Alpha Echo Victor, fly direct to Alpha. Fly direct to Alpha Echo Victor, thank you. 3894, na direita para 2010, autorizado final do procedimento Alpha Echo Victor, a taxa habilidade no localizador. Quando, dona, pode manter o procedimento Renato? 3894, vem só até 366 para o Renato. Roda 366, 3294 da tarde. Nós, Ramirez Cristi, confirmará a fazer o final do procedimento no divisor e o procedimento completo. Nós, Ramirez Cristi, como você vai fazer o GLS da pista mais hora? Certo. Controle, boa tarde. 6999 da Azul decola. Azul, 6999, contato radar, suba para nível de 340 e voo direto líder. Direto líder 340. November Ash, com este curva esquerda, curva 90, continua sua velocidade? Tem condição de manter a velocidade, pelo menos essa marca do externo? Apenas isso. Exo Alpha Echo Victor Golf, contato CG6.126.8 Collection. 126.0, isso é nível 128.8. 26.0 is on level 128.8 Echo Victor, thank you. Eu vou dar as pistas que se mantém em 3 voltas. Para 5, 9, 0, 0. 7, mantém o ponto espera. 9, 1, 8, 9, todo 3, 0, 3, 0 graus, 1, 0, 9. Ele pode falar com 9, 8, 9. Somos aqui no site 3, 3, 0, mais. 0, 30, 9, 1, 7, 7. Afirmativo, nos venderás quiz que desse se mantenha 3 mil pés. Para 4 ou 3. 2, 3, 4. E já estão taxando 3. Fala 35, direita na 219. Adivão 219, boa noite. Desenvolve autorizado o cruzamento até o 45. Vamos ter autorizado o cruzamento na retaguarda do metrô, eu vou soltar 5. 3677, Charlie Rádio, Colégio Autorizado, Pistina 0, vento no 30 graus, no 0 mais. Atango, Oscuro, Novembro, 45 milhas, Noroeste, do Rio Salvador, do Salão Cerrado, Submontanha, 21,05. No prosseguimento de informação alerta, chame o centro Recife, frequência 1,2,985, autônomo 25,45. Mais de 4 de retorno no outro do sinal 95. AZ6919, chama o centro Recife, frequência no 2000 do sinal 0, zona no 28 do sinal 8. 260-288, boa noite. 4 estabilizado. 8. Contato radar na decolagem, estilo para mim de 360 e até o da Aboruna. 360 Aboruna, tá 3677. Channel 6143, vetura super de pensamento, curva direita, lua 225, limite radial 2800 de Salvador. Razal 280 do Zé Salvador, o chamado é 142. Ok, 280 20, Salvador, pro 225, deixa na 4 mil. São 3.700, tá para fazer a coleta? Direto nessa, 3.700, obrigado. O meu nome é Aspis, que pode ficar localizado pela esquerda, pela o número 0, reporte estabilizado. Aprovo, já está para a estabilidade, vou para 3.010. 3.010, meio 894, Paulo 41, direito, 919. Direita 219, operado 3, 894. Acho que chama o turno no 8 do sinal 95. Lembra 1, faz 3 intenções de reduzir o para 1909, tráfego 57, uma linha para uma com 90, do grau de estamos reduzindo o 6 1. Leão 43, curva esquerda para 160. Esquerda 160, está batendo 170 mais, ok? Ok. Chama 6201, está de 1 km. Toque no braço 6201. Rádio Azul 2712, ponto de espera da 10, visual para a nave na final. Aos 48, condições de curva à esquerda imediata, liberar o eixo da pista? Permitiu, senhor. Então, curva à esquerda, libera o eixo da pista, tome para o anorte, aguardando para ingresso na perna do vento e aguarde para girar a base no centro. Nove abraços. Estate no 2, LN, manter a pista no 0, agilizando a marcha. Agilizando a linha matéria, estate no 2. Só no passo 3, obrigado. Dois informações de tráfego, o tráfego acabou de remeter a pistão zero. O voo esquerdo está mantendo para o anorte sem interferir com a sua decolagem. Autorizado, Daniel, decolagem sem parada, dentro do parque da zero, está descansando. Autorizado, compartilhando o tráfego, 792. O vermelho é o squeeze que ingresso na perna do vento, dá um no set e aguarde para girar a base. Vamos deixar no centro, Recife. Eu conheço o ano 23, décima 8, até o ano 25, décima 1. 232, confiar 25, 1, 62, 0, 4, 8. Boa noite, Torre Salvador, Xanã 6, 1, 4, 3, está na final do ano 0. 3, continuando a aproximação, ajuste no 0 no 8. Estado 618, está continuando na aproximação, 6143. Informação, tráfego a 3 milhas aproximadamente da pista no 0, vamos para o anorte, vai pousar na pista auxiliar, sem interferir, agora vai lá. Está com tráfego no TICAS, 6143. Já viu o melhor risco que mais autorizada, pode ir para o final da 17. Trabalhar no final do 17, para ver o risco isso. Terminando 4-6, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, pistão 0, chané 6143. 2-2 aos 5-0, 208, com o controle de Salvador, uma excelente viagem. Salvador, 20-1208, obrigado, um excelente trabalho, amigo. Boa noite, Azul 2712. Azul 2712, contato o radar, tudo para a mesa de 1.0. Após 2.0, está autorizado direto ao Conde. Após 2.0, direto ao Conde, amigo 130, sim. Azul 2712, foi disponível no final 130. Afirmativo, se a senhora autorizar como final. Azul 2712, está autorizado no final 130, submetendo de 130. 130, como final, obrigado. Continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso. November Rush Quick. Perfeito. Crash crítico autorizado para uso pistão 7, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Dois. É 143 aos 531281, livre direita 121, decimal 9, é o solo de Salvador. Gente, livre à direita, 219, China, é 143. Sendo boa noite, azul 4, 206 no ponto de espera da 10. 4206, aliás, manter a pista 10. Aliás, manter a 10, azul 4, 206. Decolagem autorizada, pista 0, vento 140 graus, 5 baixo. Livre decolagem, dá 1-0, azul 4-0. Desça para nível de 0050, terminal no 018. Azul 4206, chame o centro Recife, frequência 2285, alterna número 25, decimal 45. Recife 2285, alterna 2545, azul 4206, obrigado, boa noite. Confirma? Eu faço no 2, agora utilizaria o número 750-150 como final. Eu faço no 2, por favor, mantenha o número 150 utilizado como final. 150 como final, obrigado. espera totalmente pronto. 3897, 3 ADM, decolagem, 0 graus, 0 graus, 5 baixo. Ali decola, estou no 0, 3897. Saúde, 7-1-2, 8 milhas para Conde, serviço radar encerrado, montanha, nível de 150, deixando o controle, Aracaju, frequência 2023. 3-7-1-2, Aracaju, montanha 150, e Conde chama Aracaju 2-0-3. Obrigado, bom trabalho. Recebe 2-7-1-2, Aracaju, 1-2-0-2-3. Eu sou o Sérgio Volta, pode chamar Aracaju 1-2-0-3. Obrigado, bom trabalho. Lida, seu 3897, grato. Lima 966, deixa para 2 hotéis, autorizado o final do CTG Metrô Sexuei, que leva 1097, até estabilizado no localizador. Fechando para 2000, autorizado ele é Sexuei da 10, para 1017, vai poder estabilizado no localizador com 9DM. Senador, Gol 869, boa noite. Autorizado na área para o lado de com 869. Então, 3897, submontanha no nível de voo 320, contestado por Santo Recife. 320, restrito por Santo Recife, está 3897. Você pode coordenar com o mesmo centro para o código de morte lá? Está bem, está 3897. Obrigado. No local de jogador estabilizado. 1869, com 4 radar na decolar e suba para nível de voo 360 e aceita só o voo. Pelo 966, chama todo no 8 do seu ala de 5. 1-9-8, na círculo 966. Fred Bruno 869, boa noite, passando milha de 107. Bruno 869, contato radar, chega para nível de voo 360, era um voo direto Lita. 360, Lita, 869. São 3897, chama o centro Recife, frequência 123, decimal 8, até 925, decimal 1. 23825, obrigado, centro 3897, boa. Fred 869? Sistema 0 com 28 voo 9 meia. 869, eu acendo do seu pistão? Afirmo. Oi, 869, você consegue ver a alerta? Afirmo. Você pode ver a alerta, 869? Ativa sim, com 869, eu tenho a direita alerta. Olá, Tango, Rose Grotel, passando identificação. Já tenho sua condição de visão e fiquei legal na 098, até de travessia. E 1869, vira o circuito. Circuito, 869, para de tempo. Batata 1.3, desce uma tela no 1.7.3, que negar no 0, no 8, e como que não é para ser conhecido o formato. 1.4.5, aliás, e mantém a pistola 0. Olimpos 08, utilizado em cruzamento até a Delta. Na Delta, 209, então. Delta, 66, 120, libera direita, 209. Libera direita, 209, 96. Eu chamo o centro Recife, frequência de linha decimal 0, alterna em linha decimal 8. 360, 288, muito canal, obrigado, com isso. Contato radar, siga para mim, 1360, fator da minha corrida. Botafogo no 64. Voo no 645, pode voar pronto? Voo no 645, mantém a prioridade. Autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, 5 mais.